pior do que a prisão. Somos um exército de um homem só, um bando de vampiros que odeia o sangue. Sem bandeira, sem fronteiras para defender. Somos um exército de um homem só. Nesse exército, no exército de um homem só, todos sabem que tanto faz ser culpado ou ser capaz. Tanto